para a cópia, prepara a saída, a Arbor Alefa aguardando. Arbor Alefa, obrigado, também 5, acesso, fechou. Salvador, bom dia, passaria do 2223, sente a informação Índia. Passaria do 2223, bom dia, número 3 para a cópia, prepara a saída, Arbor Alefa aguardando. Arbor Alefa, o 2223. A Mike, copia. Autorizado Salvador para Serra Whisky Delta Lima, prossegue 500 pés, decolagem pista 197, curva direita, prosseguindo na linha do litoral. O controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, confirmando curva direita após decolagem da 17. O transponder 0127, o Lima Papamai. Com a Mike correto no pátio 4, confirma o POB. Gente, para acionamento e decolagem, torre transfere o ajuste no 0 no 8, bom voo. Será o 9970, autorizado a reportar. Passaria do 2223, copia. Prossiga. Considera, por gentileza, o número 2, não me escuta aguardando. Com certeza. São 3597, copia? Escuta, pronto, 3597. Autorizado para Brasília, nível 360, via pêndulo 197, após conforme rota do plano de voo. Decola pistão no zero, curva direita, perfil da saída Arbor, após posição elepsa. Controle 120, decimal 8, aciona 5114 no transponder. Afirmativo. Autorizado 360, nessa saída vai ser Arbor, transição Elefa, upper do 17. Decola 1-0 com curva direita, 1208, seu controle, 5-1-1-4 transponder, já está pronto para o pushback de acionamento. 3597, cotejamento correto, são instantes para iniciar o push, aeronave da Federal já no pushback do Pátio 3, já está aqui a retaguarda, não me escuta aguardando. Escuta, obrigado. 3597. Passaria do 2223, copia? Prossiga. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola pistão no zero, curva direita, perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Após Elefa, conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5125 no transponder. Autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista, desce uma curva direita após uma subida, Arbor Elefa. Controle de saída no 20 decimal 8, carrega o transponder 5125 para passar ele 2223, passando o 43. Passaria 2223, cotejamento correto, 43, chame pronto, pushback, treinamento. Trabalhar na sua frequência, pushback, acionado. Passaria 2223, grato. Solo Rio 9811, na posição meia dúzia do pátio 3, está pronto para pushback. Gente, Rio 9811, número 2 do setor, já me escuta aguardando. A sua escuta como número 2, o Rio 9811. O Axa Casa 6570, para pushback, acionamento, está pronto. Axa 6570, ciência número 3, no pátio 3, não me escuta aguardando, por gentileza. Axa Casa 6570, na frente. 2 mais, e o ajuste em Salvador no 098. 160 com 129, autorizado, chamarado, solo controlado, o hotel do negócio. Geral 9970, táxi via parte 1, no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. 18, pátio Índia chama a torre, muito obrigado, bom dia. Bom dia. também. Posso passar, aeronave federal, retaguarda autorizada, reportará para o táxi, para 357. E o 98 no 1, no passe 3, autorizado, estiver estacionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte para o táxi, o 98 no 1. Papa Mike Visual, fora do solo, aos 1 no 5. A vertical do farol de Itapuã chama controle no 208. Fora do solo, a vertical do farol de Itapuã chama controle no 208. Lima, Papa Mike, obrigado, seu bom dia. Papá, mais mulheres, como eu prossigo? É um Romeu 4-4.2 no TOV, decolado de Serra, Índia com Índia, com destino Serra Bravo de Serra Vitor, para sobrevoo na cidade de Salvador, interceptor BR-324 a 500 AGL, está alocado 0115 no transponder. Mike, Juliette Romeu. É isso, mas Juliette Romeu está atualizado sobrevoo no BR-324, 510 na escuta permanente do controle. Escuta permanente do controle, se dirigindo agora à rótula do abacaxi, próxima duna sem interferir. Mike 7 Romeu. Oi, 9970, próximo ponto de pista, 10 próximos. Fale na Papa Mike. Uma Papa Mike, 510 na linha do litoral, reporte visual com Serra Uxi Delta Lima. Analisa o litoral, reportar a visual para o Rei, o Lima Papa Mãe. Está do nosso lado ou tem outra aeronave da Rio? E o 9891 na escuta? Lima Papa Mike, controle no 208. Afirmativo, solo. O negócio é o seguinte, é que o trator e a barra foram pro APTA. Eu não entendi o porquê. Então eu acho que a senhora vai ter que dar preferência pro APTA, porque só tem um trator e uma barra aqui que está acoplado no APTA e eu não estou entendendo. Então, Rio 98 no 1, agora como número 2 no pushback, vou contactar em frente quanto ao caso que é. Tá, mas pode autorizar o APSA, porque ele já está conectado mesmo. Gente, APSA 6570, então tá livre. Puxa, reporte, tá? Ok, Rio, muito obrigado. Até a próxima. Bom voo. APSA inicial, puxa, cheque. Bom voo para você também. Bom dia, Bom no 092, acione identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 018. Bom no 092, inicialmente mantém o perfil da chegada a guarda. Para modificação. Patrulha Salvador Azul 2790, solicito nível 170 com final. 2710, submanter nível final 170. No 0, curva direita, saída da El Leda Motiva. O controle 120, decimal 8, e o transponder 132, Golo 759. Golo 759, correto, portão 7, chama pronto, cheque, pelo menos. Sim, deixa eu chamar. Geral 9970, decolado 219, controle 1208. Obrigado. Papa Mike, frequência livre. Frequência livre, obrigado, bom dia. Controle, Esperal 9970, buenas. Esperal 9970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 340. Momo por 340. Autoriza. A torre 118 decimal 95, ajuste no 098, bom voo. Índia, ponte espera 718, 95. Boa, vai abrir aqui com o teste. Ah, ponte certo, ponte. Qual é a minha posição, Federal 9970? Está iniciando a curva à esquerda no perfil Momo. Gente, confirme a posição solicitada. Qual foi a posição solicitada, senhora? Qual é o perfil, Federal 9970? Mantenha o perfil. O 2710, 5 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju no 2093. 2903, chamará o 2703, boa. Torre, bom dia, TAN 3597, ponto 0, no 0 pronto. TAN 3597. Autorizado a alinhar e decolar para o sistema zero. O vento 150 graus, 12 nós, ajuste no 098. A linha decola 10, TAN 3597. Para o táxi, 3 a bordo, 12h47, Altena Salvador. Táxi 6570, táxi via parte 1, táxi foi Índia, da ponte espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 098, bom voo. No 098, parte 1, Índia, ponte espera 1895, 4670, obrigado, bom trabalho. Boa noite. 9891, quando pronto, livre para o espectro na minha reporte, táxi. Autorizado, reporte para táxi, 9891. Alguém na frente do gol 092? 01 no gol 092. Porém, mantém a via, temos saídas na pista 10, que são rotas conflitantes com a sua chegada. Ok, sim. 3597, decolado aos 24, controle 1208. 08, bom dia, obrigado. Serra Lima, autorizado para Ituberá, nível 100, decola pista 17, curva direita após a decolagem, perfil da saída Arbor, após direto destino em coordenação com controle, 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona 5121 no transponto. Sierra Lima correto na aerostar, já confirmo POB? Sim, para acionamento CAC, torre 118 decimal 95, ajuste no 098, bom voo. Fala 1000 quilos, Serra Lima, livre acionar e chame táxi. Sua 6570, livre de decolagem 10, VT1 no 50 graus 129, ajuste no 09. Livre de decolagem 10, vamos para casa 6570. Sua 6570, 150 graus 129, ajuste no 09. No 08, está iniciando a decolagem, 6570. Uno 092, desça via para 2000 pés, ajuste no 018, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Ajuste no 018, desce para 2000, autorizado ILS, reporte estabilizado, 092. Bom, no 092, informo que temos um Robson 44 mantendo 500 pés, setor sul de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, bom, no 092. Paulo, Rio 981, com 3 a bordo, 3 horas da economia, alternando 3 horas. 9891, táxi via parte 1, táxi para Índia, até o ponto de espera da 10, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 08, bom voo. Táxi via parte 1, Índia, quando pronto, 1895, 1098, o Rio 981, obrigado, bom trabalho, senhor. Igualmente. Via da PUCA 350, nossa, 6570. Para Recife, nível 350, via Pesulo 17. Decola da pistão 10 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo Caju. Controle no 20 decimal 8, aciona 5136 no responde. Azul 4234, correto, portão 1, no chão atrás, pega o encanamento. Solo, Salvador, Papa Romeo, Mike Yankee Tango, na escuta? Mike Yankee Tango, bom dia, prossiga. Bom dia, Mike Yankee Tango, solicita autorização para remoto da 12, da posição 12 remota para 5 Lima remota. Confirmando a aeronave da TAM, remota 12 para o passo 3, confirmando? Positivo. Autorizado o início do remoto e reporte para ingresso no passo 3, Mike Yankee Tango. Salvador, é o passarelo 2223. Passarelo 2223, prossiga. Só para informação, não cumpre a restrição de a 15 milhas acima de uma centena do Serra Vitor Delta. Gente, inicialmente então cumpre a inferior até a liberação do controle. Voo 649, qual o estetoscópio? Prepara a saída da Euleda B10 aguardando. Euleda B10. Paternal no 260. 222-260, obrigado, bom dia. Controle, Salvador, muito bom dia, o Rio 9891, transfere, passando bem. 9891, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 390. Momo 390, 9891. Está estabilizado, Uno 092. Uno 092, complete a final e chame torre 11895. Uno 1895, Uno 092, boa. Pronto. Então, na sua escuta, para autorização no 7-5. Para pushback acionamento, passaria do correção. Solicita acionamento na posição para posterior pushback, o 2223. Passaria 2223, autorizado, reposta controle para o push. Tá barato. O Mike é está na escuta? Bom dia, voo 1092 na final da 10 ILS baixado travado. Voo 1092. Trato do obstáculo, livre posto 10, vento 140 graus 129, ajuste 1098. Sente do ajuste, autorizado pouso 1010, 1092. Autorizado Cogbo, Rio 989. Cogbo, obrigado, 989. Autorizado, reposta quando pronto para o push. Chamaram para o pushback, geral na data. O Mike, quem é que está no rebote na escuta? Prossiga, quem é que está agora? Por gentileza, eu tô com uma aeronave da Gol já pronta para início do push no 07. Nessa posição, aguarde para prosseguir o reboque. Ok, nós estamos atrás dela. Dá pra gente, não ia atrapalhar. Se a gente passar, não é melhor, não? Gente, já tá no início do reboque. Pode prosseguir, então? Inicialmente, mantenha o través do portão 05 aguardando o Mike Acton. Ok. Gol no 759, coordenando com a equipe de solo, após... a passagem da aeronave sendo rebocada, a aeronave da TAM retaguarda, autorizado o pushback, finalmente reporte, tá? Quase sendo reboca, autorizado o push, voo no 759. Chame 6570, chame centro do Recife, 12685, alterna 12545. 12545. 4670, vai chamar o 2020. Dando perfil da saída da EL, Leda, Bidev, após Bidev, direto destino. Controle 120 decimal 8, aciona 5140 no transponder. 5140 autorizado. Da L, Leda, Bidev, direto. Bono 649, cotejamento correto, aguarde para início pushback na minha escuta. Pushback, passaria do 2223. Passaria 2223, autorizado, reportagem. Amaral. Hotel Juliette Serra, confirma o horário do, da notificação. Da restrição de altitude na posição ITAP, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1019. 4.019. Só não me escuta aguardando. O Mike aqui estava na escuta? 1092, solo 36, controle 1211. 1-2-1-1-0-9-2-1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5 1-2-6-8-5, alternando 1-2-5-4-5, tem um bom dia, 3-9-8-9. Gente, está livre, então reporte ao término, Mike Yankton. Yankton, bom. Então, 3230, ciente, prepara a saída pública, Brandon São Caju, aguardando cópia. São Caju, aguardando. Gente, 9972, aguarda para início do pushback e aguardando a liberação do setor. Paulo, gol 1092, livrou. Gol 1092, está 500 de alta, mantém a posição de contato com a Juliette, aguardando para o ingresso. Sim, vai seguir alfa antes da Juliette, mantém o 0-9-2. O azul 4-2-3-4 totalmente pronto, 0-1. Autorizado, reporte táxi. Para táxi, passaria do 2-2-2-3, temos 5-3 no POB, 6:50, alterno na Salvador. Para 2-2-2-3. Aguarde por gentileza para início do pushback, estou com uma aeronave sendo rebocada para esse pátio logo no, na entrada do pátio 3, não me escuta aguardando. Está confirmando a aeronave sendo rebocada? Já na entrada do pátio 3, na posição 07, ok? Rebocado e atrasando todo mundo. É, Bruno. Sacanagem. Negativo, nada interfere, estou com uma aeronave da Azul também no pushback, já na através do portão 04. Aí o voo pediu já também e vamos ser atrasados em função do reboque aí, né? Tá finado, mano. Gente, voo 1759 inicialmente até a entrada do através 05, aguardando para prosseguir. Juliette Romeu, confirma a altitude, receba 707. Tá, sobre o elevador Lacerda, 710, Mike, já depois. Gente, Mike Juliette Romeu, atente a tráfego se aproximando de Duna, posição 10:09, passando 4.500, descendo para 2.000, Boeing 738. Era 9972, aguarde, não me escuta. Voo 9930, apenas para informação, temos um helicóptero, um Robson 44, mantendo 710, próximo à Duna, não irá interferir na sua aproximação. Muito obrigado. Gente, voo 759, seguirá a aeronave da Azul, finalizando o push no através 04 como número 2, não me escuta, aguarde. Solo, o Yankee Tango vai livrar a área aqui pro Passaredo, depois a gente segue lá para 5 Lima. Alfa, antes da Juliette, 092. Gente, o Yankee Tango, então após o passarelo prossegue para a finalização do reboque, aguardando as instruções. Passaredo prossegue com cautela até a entrada do Pátio 3, aguardando para prosseguir. Bem, então prosseguiu 223. Obrigado, meu velho. É o Juliette Sierra, ainda não postou o plano, só um instante, por gentileza. Prossegue o táxi via Pátio 1 no Táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, ponto de espera Torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 9, azul 4234. Índia 9, táxi aprovado, Pátio 1 no Índia, ponto de espera 85, azul 4234. Gol no 759, segue a aeronave da azul Pátio 1 no Táxi Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá Torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 9. 0 táxi, que é em 15 torres, 2 9 0 9 0 9 0 9. Passaredo 2223, segue a nave da Gol como número 3 até o ponto de espera pistão no 0, quando lá Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 9. Já seguiu o Gol, ponto de espera 295, ajuste 1019, 2223. O Mike Yankee Tango na escuta? Yankee Tango parado aqui na remota 3, aguardando a liberação do passaredo, depois continua até a 5 Lima. Gente, mantém ainda essa posição, estou com uma aeronave da Sideral também para início do push no Pátio 3, já acionada, aguardando as instruções, mantém a posição em aguarde, por gentileza. Por favor, Yankee Tango aguardar. O Sideral 9972 no Pátio 3, tem livre push, reporte táxi. Vai reportar táxi, Sideral 9972. O Gol no 649 na escuta. Coordenando com a equipe de solo após a passagem do ATR da passarela da retaguarda, autorizado, reporte táxi. Passagem da terra, autorizado daqui para ataque, 1.0 para a cima. Já decolar pista 1.0, vento 1.50 graus, 9 knots. Autorizado em linha, decolar 1.0, azul 4.4. E 1.895. Gente, obrigado. Com cautela, prossegue até o fim. Ok. 9930, bom dia, ajuste 9019, continua a aproximação, suporte para estado de trabalho. Ok. Bota nada. Salvador, bom dia, azul 4981. 4981. Acione identificação, desça para 4 mil pés e a chegada bom. Ajuste no 019. 4 mil, no 019, azul 4981. Para sua informação, nós perdemos contato com o registro. Salvador 200, comentário 4981. Salvador 4981. Copiado, 4981. Gol 9930, pouso autorizado, pista 1.0, vento no 50 graus, 1.0 mais. Cliente 9930. Cancelada a restrição de velocidade, azul 4981. 4981. Constante, por gentileza, a mente está checando o plano. Azul 4234, decolou aos 45, chame agora o controle 1.0.80, boa viagem. Controle agora 1.0.80, azul 4234, bom dia. Sobre Salvador, azul 4234, bom dia. Azul 4234, contato radar na decolagem subavia saída Pulca para o nível 350. Acessão nível 350 via saída Pulca, azul 4234. Mandando. Faz o Golem, mantém 1-0 no 7-9. Afirmo, tô 3830. Para Recife, nível 330. Levando a pistola 0, curva esquerda. Saída Pulca, Jambo, Aru. E a rota do plano de voo. 51-53 no transponder. Controle 120, destino 8. Informação em curso, Juliette. Juliette, 0 Pulca Jamu, 9973, segue o Boeing da Rio até o ponto de espera, quando lá a torre 118.95, ajusta no 019. Salvador, Bono 649 para o táxi, 100 a bordo, Bono 3 horas, alternativa Aracaju. 100, 3 horas. Aracaju alternativo, nível táxi até o ponto de espera, bate 1 no índio, quando lá a torre, 118, decimal 95, ajuste no 099. Já 900, na tarde, 1992, já 200. Paulo Salvador, bom dia, 9930. Ou 9930, chamamento da Juliette. Santa Juliette, reporta, boa, 9930. 759, livre decolagem, destino a 0, viatura 40 graus, 129. Solidário decolagem, 90, como 759. Bom dia, passaria, dali aí manteu na zero. Sim. 981, cancelada a restrição de altitude na posição pelo, desça para 2.000 pés, ajusta no 019, informe ao término do desvio. Ok, pode atuar a Duna da presença? Autorizado, azul 4981, reporte localizador. Portaria. 3 do Mate 1. Gente, Mate 3. Mate 1, 1, 3. Solo, mais quem é Kitango na escuta? Prossiga. E é Kitango, pode prosseguir até a 5 Lima? Assim, eu não vou dar mais nada. Entendi. 208, boa viagem. 1201, grato, bom dia, 1759. Controle Salvador, gol 1759. 1759, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. Para o 360 na da El, gol 1759. Serra Lima, plano ISR cancelado ao 1049, desça para altitude de tráfego de terra no vento em Luiz, que é pós cruzando 4.000 pés. Na 0, vento no 40 graus, 139. 7140, quando 3, livre decolagem, 2223. Salvador, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Bom dia, o nome é 49, ele é manter o 90 apoio do passageiro. Ah, do 98, obrigado. Está com referência. Voo no 759, solicita direto o Mátima. No 4234, chame o senhor para o Recife, no 2685, até no 2545. Afirmativo, 2685, 2845, azul 4234, bom dia. Controle voo 959, solicita voar Mátima. Força aérea 736. O Papa Romeu Hotel Juliette Serra, pronto, Costa. 759, solicita direto Mátima. Vamos 759, voe direto Leda da Presidência. Então. Adiane 01145 no transponder, controle em 120 decimal 8. 51, chega agora o controle em 208. 7208, só para informação, tem bastante pássaro na, sobre a pista aí, um pouquinho depois da faixa de 1000, ok? Sobre a pista? Tá sobre a pista, parece que são dois gaviões, e grande. Vivo, vivo ou tá morto? Não, tá vivo, só pra avisar o colega da Gol aí. Certo. Obrigado, Tom. Braço. 23. Passaria do 2223, contato radar na decolagem, suba via Saidado para o nível 180. Via Arbor, para 180, 2223, aguardando a sete. Som. Controle Salvador, bom dia, Tom 3304. Tom 3304, acione identificação, dessa via chegada Golf para o nível 050, ajuste no 019. Salvador, bom dia, Tom 3304. Tom Depende da informação do companheiro da companhia que decolou. Você segue para a decolagem? Afirmo. Teve decolagem, custa 9.0 graus, não tem mais. Estou morando aí, esses caminhões aí. Azul 4234. 9, livre decolagem, puxa 9. Livre decolagem. 2223, voe Elefa da presente. Elefa, a gente vai manter a pro aí mais para umas 10 milhas. Aí após Elefa tem uma informação aqui escrita. Rumo 759, chame centro Recife, rumo 251, nota anal no 3325. Rumo 251, alterna 3385, no 759. Rumo 981, cheque 3, todo autorizado, pista 90, vento no 50 graus, no 39. 4981. 649 informa que não avistou nenhum, a princípio parece que voaram já os pássaros. É, tô ciente. Decolou aos 5-4, chama o controle 208, obrigado pela informação. 208, obrigado, igual. Controle de Salvador, voo na 649. Voo na 649, contato cadáver da decolagem. Suba via saída da Apple nível 360 após 2000 pés, autorizado para o de Lida. Ok, sobe ao 340, após Israel, minto, após 2000, Leda, obrigado, voo na 649. Voo na 649, nível final 360. 360, podia coordenar pra gente, por gentileza, com o centro Recife, o nível final 260? Ok, trabalho de coordenação. Azul 4981, solo, solteiro, posição em 55, livre à direita, chame solo, 219. Tensiono... Tensiono mais agora com o solo, azul 4981, mande. Colagem. Aguarde, passarei 2223. Grato. Plano 649, nível final 260, autorizado. Ok, autorizado 260, plano 649. Mais um vídeo comigo. 08, autorizado, chame táxi. Salvador, Oscar, chama para ingresso na pista, o Atlético Direct. 4981 retornar. Prossiga. É, 291, o senhor passou? 211. 211, obrigado. Azul 4981, obrigado. Azul 4981, bom dia, chame antes da taxa Juliette. Juliette, agora, 4981. Azul 9972, decolou em 57, chame agora o controle 208, boa viagem. 208, vai chamar, bom dia. Romeu, pode ficar bravo, prossiga. Pode ficar bravo em qual tipo de equipamento? Contato radar na decolagem, suba via saída Pouca para nível 270. 270, via Pouca, será o 9972. Papa Romeu, Romeu, hoje está bravo, mas vai manter a linha do litoral para o destino? Pode parar da barra, Papa Romeu, Romeu, hoje está bravo. Então, o azul 4921. Vamos manter. O TAN 3830 na escuta? Qual fim de já iniciou o puxo 08? Só qual é a posição do 4921, senhor? 09. Pronto, se quiser, vai aguardar. Juliette Serra, livre decolagem, destino 7, o vento no 50 graus, no 5 nós. Recife, 1251, alternamos 3325. Magnética ideal 270, afastando aproximadamente 8 milhas de Salvador, setor sul em coordenação com a torre para decolagem, decola do Pátio Militar, ACN 01-30 no transponder, 1 no mil pés, e o controle no 208. Até 4-9. torre agora em 118.95 para decolar da interseção hotel. Só confirme o PLB. Então são duas aeronaves, são dois helicópteros, confere? Fala com o Marinha 7072, com o 07 do PLB, confere? Confirme, então vai, o seu processo é nos pés ou no meu pés? Gente, o torre agora em 118.95, assistindo 099 com o Marinha 7075 para decolagem. Para acionamento e decolagem, o Força Aérea 8736. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, está autorizado direto plataforma Manati 1 no meu pé, reposte 20 milhas afastado de Salvador, ajuste 1019. 1019, autorizado em CP Manati, reportar a 20 milhas, hotel Juliette Serra. Até o ponto de espera, parte do Ninja, quando lá, torre 118, decimal 95, ajuste ao 09. 09, ponto de espera. Corta na TAM, 3233. O Azul 4981, após a passagem do Airbus da TAM, frente, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, Azul 4981. Após a passagem do Airbus da TAM. Eu peço, ajuste ao 019. Informo, temos o helicóptero Robson 44 mantendo 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. Está autorizado o ELS, reporte estabilizado. No 34-3304, informação. Federal 9972, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685-2545, bom dia. 3304, desça para 2.000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Atente helicóptero mantendo 500 pés próximo à duna, não irá interferir na sua aproximação. 2.000, tem a informação para 3304. Poderia voar a duna na presente? Negativo, mantenha o perfil da chegada. Mantenha. Paredo 2223, chame centro Recife, 1288, até não no 260. 288 ou 260, passaredo 2223. E se o senhor fez alguma THG para informar a situação? O 3304 vai tomar por 190 para levar uma palma só. Confirme o Marinha 73, a informação está puxada. Se o senhor passa uma CHG, eu entre em contato com a sala IES. Esse tipo de procedimento não são autorizados pelo SOL. Solo Salvador, Papa Romeo, Mike, Hotel Kilo. Papa Romeo, Mike, Hotel Kilo, prossiga. Mike Hotel Kilo solicita autorização de reboque da 2 Romeu para o gate número 8. Vai dar ingresso no quadro principal, Papa Romeu Mike Hotel Kilo. Estamos na remota aqui para o principal. Estou na remota no quadro 3, está ingresso no quadro principal, correto? Positivo. Vai dar ingresso no quadro principal. Positivo. Autorizado? Mike Hotel Kilo? Mike Hotel Kilo, chapéu ingresso no quadro principal. Ok. Bom dia, ajuste no 019. Continue na aproximação, reporte visual, baixar de travado. Gente, já tá visual? Afirmativo. Forma chuva moderada sobre o campo, pista molhada, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 17 nós. Pouso autorizado, tá? 3304. Controle, TAM 3230. Afirmo, decolou 08, controle 208, boa viagem. Grato, Platinha. Salvador, bom dia, TAM 3830, passa 1500. TAM 3230, contato radar na decolagem, subavia saída Puca para o nível 330. Puca 330, TAM 3830. Uma Papa Mike, prossiga. Já tem 10 na proa do farol da Pata, são 4 a bordo. Pode colocar 0 no 27. Seria uma Papa Mike. Time transponder acionado e tipo de equipamento? É um Romeu 4.